tirar a roupa do varal. Porque o tempo fechou, vai chover no meu sarau. O raio veio do céu, plantou no chão uma planta surreal. O homem avarento com seu pensamento mal. Ô meu senhor, não é apologia não. Meu uso é cultural, tu embula e medicação. Você me passa o mel, o problema todo é comunicação. A indústria mais cruel é a indústria do cifrão. Mas João fazia rap, foi na boca com pau back. Passou uma ilusia que sofria de diabetes, esquizofrenia e outras doenças da alma que ela nem dizia. Favela CEP, Virgem Maria, acorde o filho de Santa Luzia. Foi abordado pela viatura e obrigado a dizer o que não sabia. Literatura, mas todavia, essa ferida social não tem sutura. Ô meu senhor, não sou bandido não. Sou pobre, mas minha mãe me deu uma boa educação. Passei dificuldade na cidade, vi o homem cão e as imbecilidades que distraem o coração. Já meu tião do caminhão, que mora em Sepetiba, acha que Deus tá boladão. E diz que baseada é coisa de lerdão, mas a velocidade tá importando menos do que a direção. Santa Maria, Ganja, Ganja, mãe de Deus, musa da minha poesia. Quanta magia, livra-me dos fariseus, liberta em Santa Maria. Santa Maria, Ganja, Ganja, mãe de Deus, musa da minha poesia. Quanta magia, livra-me dos fariseus, liberta em Santa Maria. Liberta em Santa Maria. Liberta em Santa Maria. E assim, o homem avarento pôs no bolso o sol e fabricou pra si o céu cinzento. Já andou a sós com seu melhor argumento. Acabou no palácio de solidão, cimento. Sabe-se lá Deus o quê? Jogou pérolas a porcos, a bêbados. E pra você, seu amor de verdade passa na tela quente ou na cidade. Eu cansei do seu flowzinho, sessão da tarde. Quanto vale a sua saudade? Divide comigo a metade. Eu não mereço, mas agradeço a sua malandragem. O homem avarento tem medo do morro. Meu DVD tá 5 prata. Agarrar o camelô e o rapa tá na feira. Saudade dos anos 90 sem fronteira. O homem avarento tem medo do morro. Meu DVD tá 5 prata. Agarrar o camelô e o rapa tá na feira. Saudade dos anos 90 sem fronteira.